estacionamento, posição 01. Fazer H63 no 1 autorizado. Agiliza as manobras para efetuar o táxi até, para poder decolar até os 50. O senhor tem mais 9 minutos. Tá ciente, vai agilizar aí na medida do possível. Espera 2733, passando a farol da barra, precisa subir para 2 mil pés. Desde você era 2733, aguarde o cruzamento do Charlie 150, que está mantendo 1500 pés na linha do litoral. E o 2733 aguardando, mantendo 2 pés. Confirma, está visual com tráfego? Afirmativo, está visual com ele aqui agora. Sim, então autorizado, 2 mil pés, ajuste ainda permanece, 0 no 5, livre frequência para coordenação, voz aérea 2733, reporte no regresso. Portanto, regresso. Livre o táxi Delta. 672000, ingresse, cruze a Alfa, ingresse no pátio 3, táxi, chame para ingressar no pátio principal. Cruze a Alfa, pátio 3, reportará para o pátio principal, 672000. Correto. Tango Alfa Vitor Juliette, confirma o B. Lima Net, 2 a bordo, senhor. Salvador, 73454, cruza 200, para hora 50, bom dia. 73454, aciona a edificação, autorizado chegar da CARI, desde mantenha nível 050. CARI 050, 3454. Posição no Pátio 3, aguarde para prosseguir para o Portão 2. Mantenha a posição Pátio 3, aguardando para prosseguir para o Portão 2, tem certeza. Tango Alfa Victor Juliette, reportando através do Parque Pituaçu. Reportará através de Pituaçu, Alfa Victor Juliette. Apresento o Renato de Jona, aguardando chegar da cama. Está no localizador visual com a pista 3602. Então, 3602, redução para aproximação, completo final ILS da pista 28, chame torre 1, 98, decimal 6. 118, 6, obrigado, até já. Torre Salvador, bom dia, está 3602, afastado ainda 9 milhas da cabeceira. Sim, escute nossa aproximação para 28, então 3602, último 90 metros impraticados, vento 21 a 0 graus, com 10 nós. Paciência, aguardando, está vivo. Alô, Avianca Brasil 6309 para o táxi, com 100 a bordo, 4 horas e 13 de autonomia, alterna Galeão. Após iniciar a curva esquerda, tem ponto 949. S3000 para 949. Também controle 1935. Controle Salvador, bom dia, está 9411. Está 9411, contato radar na decolagem, mantenha a proa até 3000 pés, suba ao nível 340, está 9411. 340, mantém a proa até 3000, está 9411. Alfa com Delta, prossiga. 00, Mike Eco Delta, não temos a sua notificação. Confirme o destino. Autorizado, lugar presente para o Zigolita 9411. Só confirmando, é transporte de rua de Itália. Aqui, eu tá 941. Sim. Gente, eu vou verificar com a sala IS agora. Quatro, desça via Cari para 2000 pés, ajustei 1005. Via Cari, 2000 pés, ó, 344. 3602. E em 3602, pouso, pista 28, vento 220 graus com 89. CS, livre pouso, cabeceira 223602. Controle Alfa Vitor Juliette para vertical ao parque de Pitaçu. Abatendo Alfa Vitor Juliette para ingresso circuito de tráfego, chame Torre 1 no 8.6. Chamando aí Torre 718.6. Alfa Vitor Juliette está vertical para o Pituaçu. Juliette está na espera no setor sul, aguardando as instruções para prosseguir para 17. O que é que vai dar para decolar da 28? Aviaca Brasil 63 no 1, ponto espera 28, pronto. A Lima tem aviaca 63 no 1. A Lima tem. A Juliette curtiu? Entendido, que deve manter espera no setor sul, Alfa Vitor Juliette. Afirmativo, tem condições de separar no meu país? Afirmativo, senhor. Quem é o meu país, Alfa Vitor Juliette? E o país, Alfa Vitor Juliette? 3602, no solo 49, libera e mantém posição, chama 219. 219, mantém posição, chama 3602, obrigado. Solo, muito bom dia, tá 3602, liberando aqui na Delta. Meia-zero-dois, autorizado táxi via Alfa e Juliette para o Portal 9. Alfa e Juliette para o 9, obrigado. 925, tá 9411. 288-3325, bom dia. Eita, eu tenho sem interferência, decolagem autorizada, o vento é de 190 com 29, minha 319. Sério, tráfego é iniciado, minha 319. Portuguesa no Uno, decola agora aos 5-1 e César na 35 azul. Na 35, bom dia, 63 no ar. Controle, bom dia, Bianca Brasil, 63, 1 ou não? É, Alfa, direto, aproximação pela direita, 97, chamei de base para cima. Aproximação pela direita para o 97, Alfa, Vida Juliette. Sua transmissão muito baixa, é inteligível, 63, 1 ou não? Avianca Brasil 63, 1 ano, sua nível 320, contato radar na decolagem. Saída agora, transição 1, sem restrições. Como está o controle agora? É, ainda está baixo, com muita conversa no fundo e está de goleval, goleval, goleval, sem restrição, 63, 1 ano. Vai que o Delta agora autorizado. Voo local. Decola da pista 17 com curva direita no corredor axé 500 pés, controle 119.35, torre 18.6, acione 0195. O 2733, arremeteu de Vera Cruz, está mantendo 1.500 pés, espera regresso para tráfego visual em Salvador. Sim, está sendo transponido 0195-0733. 733 não conseguiu copiar o controle com conversa de fundo. 2733, estacionado, transponder 0117, confirma. Afirmativo, 0117. Sim, mantenha 1500 pés via corredores, ajuste 1015, repasse para ingresso corredor interlado, força aérea 2733. O 2733 solicita corredor axé. É, e o espírito da pista 28 tem uma formação também bem na entrada de Interlagos aqui com chuva. Coordenação, Força Aérea 2733. 2733 vai realizar o 3-0 então no setor norte de Itaparica. Aproveita o Juliette, está girando base pela direita. Ciente, Juliette está livre pouso na 17. O vento é de 210 graus com meia dúzia. Livre pouso, aproveita o Juliette. No 397, aguarde coordenação para Eliel, altímetro no 0.5. Estabilizado, localizador da 344. Tá 3454, complexo final ILS 28, também torre 1 no 8.6. 206, 3454. Na aproximação dos 8, os últimos 90 metros impraticável, o vento de horizonte 0 graus com a meia dúzia nós. Formando apenas a restrição nos últimos 90 metros a 2 outros, quem se no operante? A respeito do vento, por favor. 200 com 10 nós. 200 com 10 metros, 3454. Correto, chame para acionar o do 397. 9 para ingresso, Pátio. Salve, Oce, Salvador, VOA. Mantém jet level 130, Sears, Cari. Arrival, report to Red Fort Chance, 3-3-5-4-4. Expect Cari arrival, I call back for Chance, clear, 3-3-5-4-4. Avianca Brasil 6319, chame centro Recife, na frequência 1288, alterne 14525, avianca 6319. Diga na alterne 13325, avianca Brasil 6319. Certidão, centro Recife 1288, a secundária, confirme. 133, decimal 25, avianca Brasil 6319. 3325 a secundária, grato, bom dia. Alfa Tango Tango, cópia. Prossiga, senhor. Alfa Tango Tango autorizado pela Petrolina, nível de voo 080, direto, decola da pista 28. Após a decolagem, mantém proa até 2000, então curva à esquerda, saída Momo Albo direto. Controle Salvador em 119 decimal 35, torre 1186, acione 5556. Puxa era 2733, o vento de 210 graus, 62 a nós, confirme o então, faz. Realizar 5 toques remetidos e afinal procedimento o instrumento. Era 28? Afirmativo. Então mantém a perna do vento da 28, já descida para 1.000 pés, sofreira 2733. 2733, ingressar a perna do vento, está descendo para 1.000 pés. Juliette Tango Zulu, autorizado até o pátio número 3. Paulo, bom dia, gol 1983, informação Quebec para Guarulhos. Confirme, para Guarulhos é 1983? Isso. Aguarde a cota, é altímetro 1015, 1983. 1015, na escuta. Está autorizado o acionamento para o papapapa Alfa Tango Tango? Autorizado o Alfa Tango Tango, repasse para o táxi. Passará. Approach 35414. 35414, level 050. For information, receive you one by one. Request left deviation, avoid weather. Approach 35414, report the head inside position. 35414. Okay, call you back when flying, heading to carry, please. You have the other frequency, I receive you one by one. 4736, turn on the vent to the desert. 3-5-4-1-4. documento, a Força Aérea 2733. Mantendo o documento. Confirm distance? 127.75. 127.75. Salvador, objeto 6726. Objeto 6726, confirme nível para Recife. Nível 330, entre a formação Quebec. Poderia informar a saída prevista? É, Aromelim. Aromelim, obrigado. Para 1530. O Alfa Tango Tango na escuta? Salvador, approach 3P, 5414. Alfa Tango, Tango, Solo, Salvador. 1935, obrigado. Autorizado direto para a plataforma número 510, reporte através do canal da Barra. 6 tomará através do canal da Barra, porém vai manter sobre a linha do litoral até o Morro de São Paulo, não vai para a plataforma, vai ser um voo somente de isol aqui pela área. Sim, então reporte para a Barra, vai levar mais um. Tango Tango tá na escuta? Pelo Salvador, acionado e pronto para o táxi do Alfa Tango Tango. Guarde. Approach 3P5414. 3P5414, fly ahead. Now fly ahead in carriers. You don't have the second frequency. Yeah, double double. For information in the sector, I receive you one by one, okay? Até o total do 10 e 80 andar. 7-3-3 está no bloco tráfico. 3-5-4-1-4, Sunway Use e 2-8. Procedure ILS Zulu, Sunway 2-8. The left 90 meters off Sunway 2-8 are closer. Visual condition with 200 degrees 7 knots 28 10 14 temperature 28 3514. 14. I receive your cheese. I would like only other frequency to communication with approach control, please. Não confundo a boa pela minha alternativa. Frequency control Salvador approach 19.8 3-5-4-1-4. Ok, 1-18-8, try now 2-7-3-3, reporte final da 2-8, 2-7-3-3 final da 2-8. 76726, cópia. Copia, Neto Ajuda. Cruzado Recife 330, pelo uniforme ISCO 58, após decolagem, deverá manter por até 2 mil pés, para então curvar à direita na subida Aron, com transição Melim. Controle 119, decimal 35, aciona 5576. Objeto 6726, autorizado em Recife 330, aparelho 58. Após a decolagem 28, mantém a proa até 2000, após curva direita, saída Aron, transição Melim. Geral 35, controle 5576, o transponder. Está correto, seu posicionamento pushback. O gol 1397, pronto para ataque, está alternado Salvador, com 2 horas e 35 de autonomia, POB. 1-1-1, 1-1-1. Táxi pela Alfa, para conseguir 2-8 na minha escuta. Táxi pela Alfa, na sua escuta, gol 1397. Então, cortando a canteira à sua direita, Índia Alfa, mantenha sempre na minha escuta até o ponto de espera. Lá, transfere todo em 118 Medusa e ajuste 1015. Mandando para autorização. Voo 1983, cópia. Copia. Autorizado Guarulhos 360, pelo uniforme ISC 50. Decola da pista 28 após decolagem, mantém a proa até 2 mil pés, para então curvar à esquerda e cumprir o perfil da subida Gole, com transição Eval, após Eval Gonza. Controle 119 decimal 35, código 5573. Autorizado Guarulhos, nível 360, aerovia Upper Whisk 50. Mantém proa de decolagem da pista 28 até 2 mil pés, curva à esquerda. Gole, Eval, Gonza, 1935 controle, 5573 o transponder, gol 983. Tá correto, seu posicionamento e push. 983. Tráfego superado, resta uma navegação pro eu. Salto 33, estou com o RMT, double juro, com barra esquerda, perna do vento, mantendo meu baixo. Quinta, perna do vento, 2733. Tá 35, não tem, bom dia, espero a verificação. Contato na data, mantém nível 3, tudo bom, José. Está presente. Oi, pro aí, expansão. Tudo bem, bom. Tango Tango está autorizado a alinhar e decolada 28. O vento é de 2,10 graus com a 8 nós. Alfa Tango Tango. E aí, Alfa Tango Tango. Alô, Salvador, 3602, bom dia. Confirma a aeronave? Bom dia, 3602, está na portão 9, autorização, porto seguro. Nível 300? Pode ser o 300, afirmativo. Aguarde cópia da 3602. Ah, se escuta. Foi 733, ele se espera na perna 90, aula meus pés, curva pela direita. 733, 330 pela direita.